Fecheiro 10, página 98, capítulo 8. Amada, tens medo de voar? A voz da batedora estava cheia de incredulidade, quase a roçar o sarcasmo. Viajaste 8 vezes no espaço profundo e tens medo de apanhar um vai-vem para Tucson, no Arizona? Primeiro, não tenho medo. Depois, nas alturas em que viajei no espaço profundo, não tinha a noção exata do sítio onde estava, ali metida na câmara de hibernação. Por último, esta hospedeira enjoa quando anda de vai-vem. A batedora revirou os olhos com enfado. Então toma um comprimido. O que é que fazias se o regenerador VAD não tivesse sido transferido para St. Mary? Ias de carro até Chicago? Não, mas é o que vou fazer. Uma vez que agora a hipótese de ir de carro é viável, vai saber-me bem ver mais qualquer coisa deste mundo. O deserto pode ser fantástico. O deserto é uma chatice. E eu não tenho pressa. Há muitas coisas em que pensar e vou sentir prazer em dispor de algum tempo sozinha. Dirigi-lhe um olhar penetrante ao sublinhar a última palavra. De qualquer maneira, não percebo qual é a lógica dessa visita ao teu antigo regenerador. Há muitos regeneradores competentes aqui. Confio no regenerador VAD. Ele tem experiência nisto e não acho que eu própria disponha toda a informação de que preciso. Dirigi-lhe um outro olhar expressivo. Não tens tempo para não teres pressa, nómada. Eu reconheço os sinais. Desculpa-me por não considerar a tua informação imparcial. Sei o suficiente de comportamento humano para distinguir os indícios de manipulação. Ela dirigiu-me um ar ameaçador. Eu estava a arrumar o carro que tinha alugado, com as poucas coisas que tencionava levar. Dispunha de roupa suficiente para não ter de a lavar durante uma semana, assim como os produtos básicos de higiene. Embora não transportasse uma grande carga, deixava ainda menos coisas atrás de mim. Acumulara poucos objetos em matéria de bens pessoais. Ao fim de todos estes meses, no meu pequeno apartamento, as paredes continuavam despidas e as prateleiras vazias. Talvez nunca tivesse tido a intenção de me fixar ali. A batedora plantara-se no passeio, ao lado do porta-bagagens aberto, assediando-me com perguntas e comentários sarcásticos, sempre que me apanhava ao alcance da voz. Pelo menos tinha a certeza de que ela estava demasiado impaciente para me seguir pela estrada. Apanharia um vai-vem para Tucson, tal como tentara convencer-me a fazer, ao pôr-me em xeque. Esse facto proporcionava-me um alívio tremendo. Imaginava, atrelada a mim, de cada vez que parasse para comer, a rondar o exterior das casas de banho das áreas de serviço e aos seus interrogatórios intermináveis sempre que parasse em algum semáforo. Estremeci só de pensar. Se um novo corpo significasse libertar-me da batedora, bom, isso seria bastante estimulante. Dispunha ainda de uma outra opção. Abandonar este mundo como uma fracassada e transferir-me para um décimo planeta. Podia tentar esquecer, por completo, esta experiência. A Terra passaria a ser um ponto minúsculo no meu registro, que, à exceção desta experiência, seria imaculado. Mas para onde ir? Para um planeta onde já tivesse estado? O mundo do canto tinha sido um dos meus favoritos, mas trocar a visão pela cegueira? O planeta das flores era encantador. No entanto, as formas de vida baseadas em clorofila eram tão pouco emocionantes. Sentir-me-ia insuportavelmente lenta depois deste período no lugar humano. Um novo planeta? Havia uma aquisição recente. Aqui na Terra chamavam golfinhos aos novos hospedeiros, à falta de um melhor termo de comparação. Embora eles se parecessem mais com libelinhas que com mamíferos marinhos, uma espécie imensamente desenvolvida e móvel. Só que pensar noutro planeta aquático, depois da minha longa estadia com as algas marinhas, era algo que encarava com muita relutância. Não, neste planeta havia ainda muita coisa nova que não tinha experimentado. Não existia nada no universo que me atraísse tanto como este pequeno pátio verde resguardado do sol, nesta rua tranquila, ou sentir o fascínio pelo céu do deserto despovoado que apenas avistara nas memórias de Melanie. A minha hospedeira não manifestou a sua opinião quanto às minhas opções. Mantinha-se muito sossegada, desde que decidira ir ao encontro de Vade Águas Profundas, o meu primeiro regenerador. Não tinha a certeza do que significava aquele distanciamento. Será que ela tentava parecer menos perigosa? Menos extenuante? Estaria a preparar-se para a invasão da batedora? Para a morte? Ou para me enfrentar? Para tentar mesmo assumir o controle? Qualquer que fosse o plano, mantinha-se à distância. Era apenas uma presença vaga e observadora no interior da minha mente. Fiz uma última incursão ao interior da casa, em busca de algo que tivesse esquecido. O apartamento parecia vazio. Restava somente mobiliário básico, deixado pelo inquilino anterior. Nos armários estavam os mesmos pratos, as almofadas nas camas, os candeeiros nas mesas. Se eu não regressasse, o novo ocupante ia ter muito pouca coisa para remover. O telefone tocou quando estava a sair. E voltei atrás para atender, mas não consegui chegar a tempo. Já tinha programado o atendedor de chamadas para disparar a seguir ao primeiro toque. Sabia o que a pessoa que ligava iria ouvir. A minha explicação vaga, referindo que estaria ausente durante o resto do semestre e que as aulas ficavam suspensas até se encontrar um substituto, não deixara qualquer justificação. Olhei para o relógio sobre a televisão. Mal passava das 8 da manhã. Tinha a certeza de que era Kurt quem ligara, logo depois de receber a mensagem, um pouco mais detalhada, que lhe enviara por correio eletrónico na noite anterior. Senti remorsos por não ter levado até ao fim aquilo a que me comprometera com ele, quase como se estivesse a dar já o salto para fora. Talvez este passo, este abandono, fosse o prólogo da minha decisão seguinte, a minha vergonha maior. O pensamento angustiou-me. Tirou-me a vontade de ouvir o que a mensagem dizia, qualquer que ela fosse, embora não tivesse pressa de partir. Olhei uma vez mais à minha volta para o apartamento vazio. Não tinha a noção de deixar alguma coisa para trás ou qualquer afeição por aquelas salas. Nutria a estranha sensação de que este mundo, não só Melanie, mas a órbita inteira do planeta, não me desejava, independentemente de quanto eu o desejava. Realmente, parecia não ser capaz de criar as minhas raízes aqui. Sorri com amargura face a essa ideia das raízes, um sentimento que não passava de uma superstição disparatada. Nunca tinha tido um hospedeiro que fosse dado a superstições. Era uma sensação interessante, como alguém que está a ser observado e não consegue descobrir o observador. Senti a pele da nuca arrepiar-se. Fechei a porta nas minhas costas com firmeza, mas não toquei nos ferrolhos obsoletos. Ninguém iria perturbar aquele lugar até eu voltar ou ele passar para outra pessoa. Entrei no carro sem olhar para a batedora. Não tinha muita experiência de condução. E o mesmo acontecia com Melanie, o que me deixava um pouco nervosa. Mas tinha a certeza de que me adaptaria, em menos de nada. Vou esperar por ti em Tucson, disse a batedora quando liguei o motor, metendo a cabeça através da janela aberta do lugar ao meu lado. Estou certa que sim, resmunguei. Descobri os comandos no painel da porta, tentando disfarçar um sorriso. Premi o botão para subir o vidro e fiquei a vê-la a saltar para trás. Talvez, disse ela, aumentando o tom da voz até quase gritar, para se fazer ouvir por cima do motor e através da janela fechada. Talvez experimente o teu processo. Talvez nos encontremos na estrada. Encolheu os ombros enquanto sorria. Só dizia aquilo para me irritar. Tentei não mostrar que o tinha conseguido. Fitei a rua à minha frente com cuidado e afastei-me da berma do passeio. Foi bastante fácil encontrar a autoestrada e seguir as placas que me levavam para fora de San Diego. Em breve, estas desapareceriam a par dos desvios que me podiam levar para uma direção errada. Deveria chegar a Tucson dentro de 8 horas. Era demasiado cedo. Talvez fosse melhor passar a noite numa pequena cidade a meio do caminho. Se tivesse a certeza de que a batedora ia estar à minha frente, a aguardar com impaciência, em vez de seguir atrás de mim, uma paragem correspondia a um magnífico atraso. Dei por mim a espreitar pelo espelho retrovisor, com frequência, à procura de algum indício de perseguição. Seguia devagar, sem vontade de chegar ao meu destino, sendo ultrapassada constantemente pelos outros veículos. Sempre que os via a passar, não reconhecia qualquer rosto familiar. Não me devia ter deixado perturbar pela provocação da batedora. Era evidente que ela não tinha feitio para ir devagar para qualquer lado. No entanto, mantinha-me vigilante. Já tinha viajado para o Ocidente, em direção ao Oceano, para Norte e para Sul, subindo e descendo a bela costa da Califórnia. Mas nunca me dirigira a Leste. A civilização desapareceu rapidamente atrás de mim e de súbito vi-me rodeada pelas colinas e rochas escarpadas a anunciar as terras despovoadas do deserto. Era muito relaxante estar longe da civilização e isso perturbava-me. Não deveria considerar a solidão assim tão acolhedora. As almas eram sociáveis. Vivíamos, trabalhávamos e crescíamos juntas em harmonia. Éramos todas semelhantes, pacíficas, amigáveis e honestas, porque me estaria a sentir melhor afastada da minha espécie. Era Melanie quem me fazia sentir assim? Procurei-a, mas encontrei-a distante, a sonhar no fundo da minha cabeça. Isto fora o melhor que sucedera desde que ela tinha começado a falar de novo. Os quilómetros passavam a correr. As rochas escuras e agrestes e as planícies empoeiradas desfilavam vertiginosamente, monótonas na sua semelhança. Apercebi-me de que seguia com mais velocidade do que pretendia. Ali não havia nada que me ocupasse a mente, pelo que era mais difícil abrandar. Interroguei-me absorta sobre os motivos que levavam o deserto a surgir nas memórias de Melanie. Muito mais colorido, muito mais impressionante. Permiti que a minha mente navegasse com a dela, tentando perceber o que havia de especial naquele espaço vazio. Contudo, ela não estava a olhar para a terra solitária e inanimada que nos rodeava. Sonhava com um outro deserto de ravinas avermelhadas, um lugar mágico. Não fez qualquer esforço por me pôr à distância. De facto, parecia quase não dar pela minha presença. Interroguei-me de novo sobre o significado daquela abstração. Não senti qualquer pensamento hostil. Pareciam mais os preparativos para o fim. Na sua memória, ela vivia num lugar mais feliz, como se estivesse a despedir-se, um lugar que nunca me deixara ver antes. Havia uma cabana, um abrigo encaixado com engenho. Num recesso da rocha saibrosa vermelha, perigosamente próximo da brusca subida das águas. Um sítio impensável, longe de qualquer caminho ou atalho, construído no que parecia ser um lugar absurdo. Um sítio rude, sem a acessibilidade das tecnologias modernas. Ela recordava-se de se ter rido da bomba na tina da cozinha, que era preciso manobrar. Para extrair a água do terreno. É melhor que a canalização, defende Gerard, com a ruga entre os olhos a acentuar-se ao unir as sobrancelhas. O meu riso parece perturbá-lo. Receia que não goste disto? Nenhum indício à vista, nem vestígio de que estamos aqui. Adoro o sítio, apresso-me a dizer. Parece um filme dos antigos, é perfeito. O sorriso que nunca chega verdadeiramente a abandonar-lhe o rosto. Ele sorri, mesmo quando dorme. Amplia-se. Então não te conto as piores cenas do filme. Anda, vou mostrar-te onde fica a latrina. Ouço o eco das gargalhadas de Jamie através da ravina estreita, enquanto ele corre à nossa frente. O cabelo preto salta ao ritmo de seu corpo. Agora ele passa a vida a saltar, este rapaz magro, de pele bronzeada pelo sol. Não me tinha apercebido do peso que carregavam estes ombros franzinos. Com Jared, ele está completamente feliz. A expressão ansiosa dissipou-se, substituída por sorrisos francos. Ambos somos mais joviais do que eu tinha pensado. Quem construiu este lugar? O meu pai e os meus irmãos mais velhos. Eu ajudei, ou melhor, atrapalhei um pouco. O meu pai adorava isolar-se de tudo e não ligava muito às convenções. Nunca se dava ao trabalho de descobrir a quem a terra pertencia de facto e de preencher requerimentos ou aquela maldita atrapalhada. Jared Rees, atirando a cabeça para trás. No cabelo dele, as madeixas louras bailam à luz do sol. Em termos oficiais, este lugar não existe. Prático, não achas? Sem parecer pensar no que faz, estende a mão para a minha. A pele arde-me no ponto onde toca na dele. A sensação é melhor que boa, mas faz disparar uma pontada estranha no meu peito. Ele passa o tempo a tocar-me assim, sempre a parecer confirmar que estou aqui. Será que percebo o que isso me provoca? A simples pressão da sua palma quente na minha? Será que o sangue também lhe salta nas veias? Ou sente-se apenas feliz por já não estar sozinho? O meu companheiro faz balouçar os nossos braços enquanto passamos debaixo de um grupo de choupos, com um verde tão intenso e contrastante face ao vermelho que confunde os meus olhos e me desfoca a visão. Aqui ele está feliz, mais do que em qualquer outro lugar. Eu também estou feliz. A sensação continua a ser pouco familiar. Ele não me beija desde a primeira noite, quando eu gritei ao descobrir a cicatriz no seu pescoço. Não terá vontade de me beijar outra vez? Deveria beijá-lo? E se ele não gostar? Jared baixa o olhar para mim e sorri, com rugas em redor dos olhos a franzirem-se em pequenas teias. Interrogo-me se ele é tão atraente quanto penso, ou se isso se deve a ser a única pessoa que sobrou no mundo, além de Jamie e de mim. Não, acho que não é por isso. Ele é mesmo belo. Em que pensas, Mel? Pergunta ele. Parece estar concentrada em qualquer coisa muito importante. E solta uma gargalhada. Encolho os ombros, mas o meu estômago agita-se. Isto é muito bonito. Ele olha em redor. Sim, mas por outro lado, a nossa casa não é sempre bonita? Casa. Repito a palavra baixinho. Casa. Também é a tua casa, se o quiseres. Eu quero. Parece que cada quilómetro que percorri nos últimos 3 anos se dirigia a este lugar. Nunca mais quero sair daqui. Embora saiba que temos de o fazer. A comida não cresce nas árvores. Pelo menos, não no deserto. Jared aperta-me a mão e sinto o coração a pulsar contra as costas. É como uma dor. Esta sensação de prazer.